Música, informação, prestação de serviços, entretenimento, jornalismo, esporte. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 540. Ondas médias. 580 kHz. Rádio Clube. Clube. Estúdios. Rua Tamoio, 875. Bairro Santa Catarina. Telefone 19-3475-8801. Na internet. Rádio Clube americana.com.br. Rádio Clube. Desde 1950. Uma emissora do Grupo Liberal de Comunicação. Gilmar Azevedo. É só moda boa, uma encarcada na outra. Você espera aí que a gente volta já já. 15 horas e 24 minutos. Participe da nossa programação. Faça sua reclamação. Peça sua música. Novo Whats da Rádio Clube. 19-3475-8800. Tudo o que você precisa para o seu carro está na Autopeças Brasil. Atenção mecânicos de Americana e toda a região. A Autopeças Brasil leva a peça que você precisa até você. Confiança, credibilidade, honestidade e seriedade é com a Autopeças Brasil. Amigos do seu carro, amigos do seu bolso. Autopeças Brasil. Avenida Pascoal Barbito 213, São Manuel, em Americana. Telefone 3468-6440. Whats 99685-1513. Autopeças Brasil. Comercial Diversil, a loja mais completa do bairro Cidade Jardim. Variedade em materiais elétricos e hidráulicos, inclusive material básico. Tudo em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Rua das Rosas, 491, Cidade Jardim. Fone 34617149. Comercial Diversil, o melhor preço e o melhor atendimento pra você. Surpreenda o seu amor com os presentes da Floricultura Jardim. Lindas cestas de café da manhã, chocolates, café da tarde e muito mais. Oferecemos ainda o serviço de enfeites para casamentos e festas em geral. Floricultura Jardim, um presente inesquecível. Rua das Hortênsias, 416, ao lado do Supermercados Pérola, no bairro Cidade Jardim. Disque Flores, 3461-2649 ou Whats 99143-1011. Todos os domingos, às 8 da manhã, a Santa Missa no seu rádio, direto da paróquia São Benedito do bairro Colina, com o padre Alexander Turek Machado. Bebeu água! Tá com sede! Nossa, que calor, hein? Acabou a água? Disque 3468-6180 ou pelo Whats 99280-6885. Lino Gás e Água, o seu representante Ultragás. Peça agora 3468-6180 ou 99280-6885. Lino Gás e Água, em Americana e Santa Bárbara. Decija Ultragás. Milkshake Mix. Venha nos conhecer, bem pertinho de você, com sabores incríveis de milkshake, açaí, sorvetes e churros. Falando que você ouviu aqui na Rádio Clube, você ganha um desconto de 5%. Milkshake Mix, Avenida Silos, 2200, dentro do supermercado São Vicente da Silos. Milkshake Mix é de dar água na boca. Venha provar essa delícia. ZYK 540, ondas médias, 580 kHz. Rádio Clube Americana. Música, informação, prestação de serviços, entretenimento, jornalismo, esporte. Desde 1950, uma emissora do Grupo Liberal de Comunicação. Grupo Liberal de Comunicação apresenta 56ª Festa da Paróquia São Benedito da Colina, de 29 de setembro a 15 de outubro. Barracas típicas, show de prêmios e muita diversão para toda a família. Nesta sexta, a partir das 19 horas, show com Rony César e Thiago Valente. No sábado, show com o cantor Cássio Rodrigues. E no domingo, o melhor do pagode com o Grupo Alto Astral. 56ª Festa da Paróquia São Benedito. Rua Paraíba, 193, no bairro Colina. Promoção exclusiva. Jornal Liberal, Gold e Rádio Clube. Clube. Aqui o melhor da música sertaneja. Só modão com Gilmar Azevedo. Oh, que beleza. A gente já tá de volta com Só Modão, pra tocar moda bonita pra todo mundo. Você que tá ouvindo a gente, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, porque tem gente em tudo quanto é lugar podendo ouvir a gente hoje graças à internet, né, Zunguinha? É a internet, meu amigo, veio pra botar pra quebrar mesmo, não tem barreira não. Verdade, qualquer lugar do mundo, seja aqui no Brasil, seja no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, lá na África, na Nova Zelândia, onde quer que exista internet, todo mundo pode ouvir nós. Então, para vocês, nosso muito obrigado pela audiência, um ótimo dia para todo mundo. Chegando agora, Ronaldo Viola e João Carvalho, Rodeio Universitário. Depois, o João Paulo e Daniel, Toma Conta de Mim. Só Modão! Rodeio revela emoção, amor, bravura e paixão do povo que tem raiz. Defende a nossa bandeira, é festa bem brasileira com muita gente feliz. Nossa juventude ladina, para quebrar a rotina do seu estudo diário, plantou a rica semente e viu crescer lentamente o rodeio universitário. Rodeio é considerado o mais perigoso esporte, é para quem tem coragem e confiança na sorte. Já tem universitário desafiando a morte, montando com elegância em touro de grande porte, mostrando que estudante tem fibra e pulso forte. Rodeio universitário é desfile de galã, tem juventude bonita, sempre com a mente sã, e cada peão de hoje será doutor amanhã. Quando abre a porteira, o peão não se apavora, mão erguida para o céu e fé em Nossa Senhora. O touro pula berrando na roseta da espora, a moçada na plateia de emoção grita e chora mais de saudade. Quando o peão vai embora, rodeio universitário é desfile de galã, tem juventude bonita, sempre com a mente sã, e cada peão de hoje será doutor amanhã. É só modão! Me segura, amor, que eu sou a sua sorte. Não se iluda que outro amor vai ser mais forte e nem melhor que o meu. No seu sonho sou a sua fantasia, talismã que te acompanha noite e dia e cuida de você. Sou seu anjo e te protejo num abraço. Sou as mãos que acariciam seu cansaço. Sou tudo por você. Hoje eu quero que troquemos de lugar. Tô querendo um cantinho e me abrigar dentro do seu coração. Toma conta de mim, meu amor, do mesmo jeito que eu de você.

dói demais. Não tem jeito, eu preciso te encontrar. Pra falar do meu desejo e te dar um longo beijo. Já faz tempo que eu não te vejo. Saudade quer me matar. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Toda noite eu faz de conta que você está aqui. Não dá mais pra seguir. Sem você tudo é castigo. Coração me avisou que a saudade tá demais. Amanhã vou atrás. Quero ter você comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Jorge e Matheus no Só Modão, Tá Faltando Amor. Ouvimos antes o Gian Giovanni, De Que Planeta Você Veio. Só Modão. 15 horas e 41 minutos. Novo WhatsApp da Rádio Clube, 19-3475-8800. 19-3475-8800. Conheça a nova loja do Bocão Pisos. Uma loja completa com tudo que a sua casa merece de melhor. Pisos, porcelanatos e revestimentos. Iluminação e climatização. Louças sanitárias, banheiras e metais. Tintas e acessórios, portas e janelas, ferramentas, jardinagem e churrasqueiras. Tem no Bocão. Loja aberta de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 8 da noite. Aos sábados até às 6 da tarde. Bocão Pisos, o maior shopping da construção da região. Rodovia Washington Luiz, quilômetro 65 em Santa Gertrudes. Não caia em armadilhas. Pare de gastar tempo e dinheiro com tintas ruins. Produtos que gastam muito e que não pintam direito. Quer economizar de verdade? Venha direto para Coferte Tintas. Descomplique. Traga seu orçamento para Coferte Tintas. São 24 lojas para você fazer o melhor negócio. Agora você já sabe. Na Coferte Tintas não tem armadilha. Tem pintura com qualidade e economia. Pra pintar, dar o colorido que você quer. Você só encontra na Coferte. A Tarde é Rosa, com Michele Cassiano. Músicas, dicas, informação e muitos prêmios. A Tarde é Rosa, de segunda a sexta, às 16h, aqui. Acelere seus planos com a Omni Americana. Soluções de créditos, financiamento e refinanciamento de veículos, capital de giro e crediário. Fale com a Omni Americana ainda hoje e conheça as vantagens disponíveis para você. Rua Gonçalves Dias, 112, Vila Pavan, ou ligue 3407-4199. Omni Americana, a solução que você precisa está aqui. Casa do Norte, Cidade Jardim, produtos nordestinos, carne seca, peixes salgados, manteiga de garrafa, temperos, queijos, doces, chás e muito mais. Casa do Norte, Cidade Jardim, Rua das Rosas, 413, 99957-4691. Chegou a hora da gente brincar, chegou a hora da gente viver, fazer de conta que numa semana um novo.

mas acredito no seu coração. A saudade quando dói, machuca e não destrói a vontade de amar. E a distância entre você e eu me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo do coração, sei que ainda você vai voltar. Leandro e Leonardo fechando o Só Modão, Você Ainda Vai Voltar. Nós ouvimos também o Rick Renner, Sofro e Choro. Bem, minha gente, o programa vai terminando por aqui, né, Zumbia? É, chegou nessa hora, né? Chegou nessa hora, nós temos que ir embora. Tem jeito não, a gente vai, mas amanhã nós estamos aqui. Sem dúvida nenhuma. Amanhã, terça-feira, a gente volta pra tocar mais modão pra todo mundo. E Zumbia bate na partida da Fubica pra gente ir embora. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Só Modão, os grandes nomes da música sertaneja, do jeito que você gosta, com Gilmar Azevedo. Só Modão, é lasqueira. Música, informação, prestação de serviços, entretenimento, jornalismo, esporte. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 540. Ondas médias. 580 kHz. Rádio Clube. Estúdios. Rua Tamoio, 875, bairro Santa Catarina. Telefone 19-3475-8801. Na internet, Rádio Clube Americana.com.br. Rádio Clube, desde 1950, uma emissora do Grupo Liberal de Comunicação.